Em Malé, pontualmente, 12 horas 13 minutos, meio-dia e 13. E atenção que a farmácia Maxi Farma Malé está com uma grande promoção de alpargatas massageadoras e relaxantes que trazem alívio aos seus pés cansados de R$ 74,90 por R$ 54,90. Só lembrando aí que a Maxi Farma Malé fechou o convênio, né, com o Sindicato dos Trabalhadores, portanto aí os funcionários da empresa CEPAC vão ter agora ótimos descontos e pode usufruir de todas as vantagens. Os funcionários da empresa CEPAC é que são associados ao Sindicato dos Trabalhadores. A Maxi Farma Malé fechou aí convênio e oferece ótimos descontos aos associados. Venha e usufrua de todas as vantagens. O Mercado Eldorado está aí com uma super ofertas para esse final de mês. Paleta suína R$ 5,99 o quilo, erva baronesa R$ 6,99 o quilo. O extrato elefante 340 gramas R$ 2,99, a maionese Suavite 500 gramas R$ 1,99. O leite integral holandesa litro R$ 2,69. O macarrão massa caseira Divina Mesa, 500 gramas, R$ 2,99. O café Melita tradicional, 500 gramas, R$ 10,59. O arroz Kika parbolizado, 5 quilos, R$ 10,69. O trigo Irati, 5 quilos, R$ 9,98. Creme dental Close Up, 70 gramas, R$ 1,99. O absorvente Slim com aba suave, leve 8, pague 7. Você paga apenas R$ 4,69. Casa e perfume, 500 ml, R$ 2,98. Alvejante da Ilha, 1 litro, você vai pagar apenas R$ 1,99. O sabão Omo líquido, 1 litro, R$ 7,98. Essas ofertas são válidas até amanhã, o dia 31 de outubro, ou enquanto durarem os estoques. A loja Feirão das Malhas avisando que recebeu lindas camisetas unissex por aí R$ 19,90. É, três pares de meia por R$ 10,00, calça jeans por R$ 69,90, lindas bolsas por R$ 29,90. Dá uma chegadinha ali no Feirão das Malhas, na antiga loja Ziza, em frente da Convente. Vem aí o grande baile do Chope, é nesse final de semana, dia 3 de novembro, em Rio Azul, no Martins Centro de Eventos, onde teremos aí a animação dos grupos Fogo de Chão e Grupo Pesadão. É isso mesmo, você é o nosso convidado especial. As pulseiras já estão à venda em Malé, nos locais de costume. São dois ambientes, o ambiente gaúcho com o bailão, e na balada estarei por lá tocando o melhor do sertanejo, música eletrônica, um ambiente agradável para todas as famílias e idades ali no Martins Centro de Eventos. Meio-dia e 18, eu volto já já. Seja qual for o motivo da sua comemoração, você e seus convidados merecem festejar com o Chopp Dalla. Com o sabor inconfundível, perfeito para todas as ocasiões, o Chopp Dalla é o melhor da região. Entrega e retirada do local grátis. Então você não pode deixar de pedir o Chopp Dalla. Gold, distribuidora de Chopp Dalla. Parcelamos em em até 4 vezes no cartão e entregamos em toda a região. Ligue 429-9147-9266 ou 429-9104-4120. Gold, distribuidora de Chopp Dala para Rio Azul e toda a região. Tenha o seu sangue limpo. Tome Meg Ervas. A mais completa composição de 10 ervas reunidas num só composto. Trata colesterol, diabetes, ácido úrico, intestino preso, gastrite, mau hálito e enxaqueca. É bom pra tudo, gente. Meg Ervas desintoxica e regula o funcionamento do organismo. Você vai encontrar Meg Ervas numa farmácia pertinho de você. Meg Ervas está à venda em todas as farmácias de Malé. Pensou em pizza? Pensou? Pizzaria do Zoico é a melhor da região. São 70 sabores e pizzas, doces e salgadas. Disque entregas 35 42 15 03. Peça também pelo WhatsApp 999-25-8541. Receba em casa e pague com cartão de crédito ou venha nos visitar. O nosso horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 18h às 23h. Sábado, das 18h à 00h. No domingo, a partir das 15h às 23h. Pensou em pizza? Pensou Pizzaria dos Oito, a melhor da região. Saúde é coisa séria. Na hora de cuidar da saúde, conte com a farmácia Maxi Farma, ao lado do Banco do Brasil. Deixe sua receita nas mãos de quem entende do assunto. Contamos com profissionais experientes e sempre dispostos a lhe atender bem. Traga sua receita para Maxi Farma. Nós garantimos um ótimo desconto. Telefone 3542-2250. Max Atendimento, Max Qualidade, Maxi Farma. Nas horas mais difíceis, a Funerária São João e Plano Familiar em Vida oferece total apoio e dedicação para que este momento seja o menos doloroso possível. Na Rua Vicente Machado, no centro de Malé, com atendimento 24 horas, pelos telefones 3542-1329, 3542-1296 ou celulares 9123-2146, 9925-5637 ou 9123-3833. Funerária São João e Plano Familiar em Vida. Pode contar com a gente. Eu tava pensando, o que vocês acham da gente diversificar o cardápio do restaurante? E quem sabe trocar as mesas e cadeiras, hein? Isso. Pessoal, e se a gente mudar a fachada? Boa. Eu acho ótimo, mas também acho que a gente tem que conseguir um crédito. Aqui no Sicredi fazemos juntos. Por isso, temos crédito com taxas justas e um atendimento próximo e descomplicado. Venha conversar com a gente e tire seus planos do papel. Faça uma simulação e contrate seu crédito no Sicredi. Crédito sujeito a análise e aprovação. Este recado é especial para a amiga dona de casa e toda a clientela da região. No Mercado Eldorado você aproveita as ofertas imperdíveis todo mês e ainda o seu dinheiro rende muito mais. Faça suas compras a semana do mês no Mercado Eldorado aqui em Malé e aproveite todas as promoções. Os amigos do Mercado Eldorado estão comunicando que tem a venda cestas básicas com excelente preço e produtos de qualidade. Além disso, aceita cheque para 30 dias, cartão Visa, Mastercard e Vale Alimentação Alelo e Coppercard. Está esperando o quê? Venha economizar, venha fazer o seu dinheiro render mais no Mercado Eldorado, em Malé. Meio-dia e 21, uma ótima tarde para você. E atenção que o Martins Supermercados está com ótimas ofertas. Cerveja Colônia Pilsen, lata 350ml, R$1,58. Café Caçula Almofada, 500 gramas, R$5,95. Amido de milho Loremi, 1kg, R$3,79. Espaguete Instantâneo Nissin, 500 gramas, R$3,95. Amaciante Flops, 2 litros, R$3,39. Mistura pronta para pão, Anamix, 5 quilos, R$10,99. Wafer Visconti, 120 gramas, R$ 0,99. Detergente Ideal, 500ml, R$ 0,99. Pepino em conserva João e Maria, 300 gramas, R$ 5,65. O macarrão Rosane com ovos, 500 gramas, R$ 1,99. Mistura Láctea Triângulo, 395 gramas, R$ 2,59. O sabão em pó, o Tixan IP, caixa 1 quilo, R$ 6,75. Palmito Chef Aperitivo, 550 gramas, R$ 5,95. Além dessas incríveis ofertas, temos uma grande variedade de arranjos e coroas e também aceitamos encomendas de flores como crisântemos para o dia de finados. É só você ligar lá no Martins Supermercado. Tudo o que você precisa em um só lugar aqui é bem melhor. O telefone do Martins Supermercado é o 3463-2311. Meio-dia e 24, tá chegando aqui as notícias da nossa região, algumas notícias do Paraná. Casal tem 15 mil roubados no interior de Cruz Machado. Um arrombamento em uma casa na linha Engatilhado custou caro para um casal de moradores. Conforme relatório da Polícia Militar de Cruz Machado, Adão de Souza e sua esposa foram até...